Realmente era preciso criar um dia para homenagear alguém muito importante em nossas vidas. Os comentários feitos a respeito nem sempre condizem com a pessoa que temos ao nosso lado. E isso acontece com você. Tenho motivo para agradecê-la e enaltecê-la por ser digna do carinho e respeito que conquistou, por ser quem é. Primeiro, por ter dado a vida a quem hoje, se preciso for, dou a minha vida. Segundo, por estar sempre buscando, com suas palavras, incentivar-nos nas lutas da vida. Uma amiga que está sempre presente, colocando ao nosso dispor a sua experiência de vida, evitando assim que os erros aconteçam. Hoje é o seu dia e não poderia deixar de cumprimentá-la e agradecê-la. Ainda que não demonstre em gestos, terá sempre o meu carinho e respeito. Desejo que Deus te traga muitos anos de vida com paz e saúde. Continue assim, sendo essa pessoa que tantos admiram. Não se importe com os comentários. Saiba apenas que é minha sogra querida. Por isso, hoje, receba a minha singela homenagem. Feliz Dia da Sogra!